meu mano T.A.T. Eclesiastes. Meu mano Léo. Cruz e sangue. Cruz e sangue é o tema, moro? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Criador. Eu vou nessa, tá ligado? Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Eu vi que nessa vida não é de graça a vitória. Eu sei que enquanto muitos veem o mal, eu vejo a glória. Pois eu sei que o ar que eu respiro não é de graça. Eu vejo cruz e sangue, morte, vida, força e raça. Não tem nada a ver com papo de religião. Não, não tem nada a ver com o que tem na televisão. Eu vi um príncipe que sem ter medo se entregou. Eu criei nessa palavra e a palavra me salvou. Eu sou maluco, sou porque creio no que não vi. Porque a minha vida hoje é vida, escuta aí, meu rei. Mais precioso que os heróis de Bang Bang. Minha vida foi salva lá na cruz com muito sangue. Nas ruas da cidade o que vale é ter dinheiro. Dá licença aqui, mas meu valor tá no madeiro. Teus euros e teus ouros e teus drinks não me compram. Eu sou constituído de peças que não desmontam. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Pela cruz, o perdão, pelo sangue da redenção. Pela dor de um inocente, encontrei a salvação. Ação de uma canção ou toda boa ação. Se entregasse minha vida ou doasse um milhão, não chegaria perto do preço que a cruz foi pago. Muito sangue derramado pra que eu fosse perdoado. O castigo que nos traz a paz quando foi pago. Julgado como maldito e por ele inocentado. No mundo perdido onde se vale o que tem, por dinheiro ainda se mata e não confia em ninguém. A entrada em Jerusalém, a cruz, coroações, me faz ser alguém melhor mesmo no mundo hoje. Eu vejo o sangue de Jesus na beleza de uma flor. Eu vejo uma cruz vazia em cada ato de amor. Amor é o que eu sinto quando eu penso no madeiro. Penso, lembro que minha vida vale mais que o mundo inteiro. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Cruz e sangue, a glória na caminhada, a redenção conquistada, com sangue, suor e lágrimas. Veja a ingratidão que escreve os versos da vida. O homem que clama misericórdia de contrapartida. Despreza o amor ao semelhante, cifrão. Diante dos seus olhos é um gigante. Sofrer como antes, nem ser lembrado. No Egito perseguido, na Babilônia escravo, açoites. Não silenciar o Redentor, que por amor a nós suportou toda a dor. Pecador, o tentador é o espelho. Nos desertos quem é? No vim pro sol, simples enfermo, mar vermelho. Na pregação do pastor, me faz lembrar patrão. Ainda na acabou, clama a mim, muita seara, pouco certeiro. Só vai entrar quem é no reino, os verdadeiros. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz. Cruz e sangue, sangue e cruz. Mesmo que você não creia, por você morreu Jesus. Cruz e sangue, sangue e cruz. Se liga na palavra, meu verso prega a luz.